Boas tardes a todos. Um abraço muito especial para todos os que foram eleitos na sequência das eleições para a Distrital, particularmente nas pessoas do Presidente da Assembleia Distrital, o António Topa, e do Salvador Malheiro como Presidente da Distrital. Mas um cumprimento também para todos aqueles que terminaram as suas funções neste último mandato. Cumprimento também todos os que têm aqui responsabilidades especiais, seja ao nível do grupo parlamentar, como é o caso do nosso líder parlamentar, que aqui está, os senhores presidentes de Câmara, e são vários os que aqui estão e que se juntaram a esta sessão, os presidentes, quer da JTSD, quer dos TSDs, que aqui estão também connosco. Cumprimento todos os simpatizantes e militantes, quando, justamente, entramos num novo ciclo da vida do nosso partido em Aveiro. Ele não está muito desfasado do novo ciclo que temos vindo a viver em termos nacionais. Concluímos o nosso congresso, de resto, no distrito de Aveiro, ainda há muito pouco tempo, e concluímos um conjunto de eleições legislativas, presidenciais, que marcaram, portanto, o fim de um ciclo político e, de certa maneira, abriram um ciclo novo. Temos muito trabalho pela frente. Nunca tivemos medo de trabalhar e, portanto, encaramos este novo ciclo político com muita seriedade, de propósitos e com muita firmeza na maneira como nos comportamos politicamente. As circunstâncias alteraram-se no que respeita àquilo que se espera do PSD. Nos últimos 4 anos, exercemos funções de governo. Em circunstâncias muito difíceis e muito exigentes, julgo que demos boa conta do recado. Não há nenhuma razão para ficarmos a olhar para trás. Estamos hoje na oposição, não tanto porque essa tenha sido a vontade declarada do eleitorado, mas porque essa foi a vontade dos seus representantes no Parlamento. E nós, como democratas que acreditam na democracia representativa, aceitamos e respeitamos essa decisão. O que é que se espera de um partido da oposição, já que não é a primeira vez que estamos nesse papel? Que prepare o futuro, evidentemente. O PSD é um partido que está filiado em muitos dos momentos importantes da vida do país em que se forjaram soluções de desenvolvimento que foram importantes, decisivas até, para aquilo que o país é hoje. Nessa medida, espera-se do PSD sempre um contributo decisivo para o que pode vir a ser o nosso futuro. Não estamos no governo e, portanto, ninguém está à espera que da ação do PSD hoje resulte, no curto prazo, alguma consequência assimilada a decisões governativas que respondam aos problemas do presente. Não é isso, normalmente, que cabe à oposição. A oposição deve estar sempre disponível, como nós estamos, para dizer o que pensamos e o que faríamos se estivéssemos no governo. E nunca nos furtámos, nem furtaremos, a dizer o que faríamos se governássemos. Mas não podemos confundir isso com qualquer presunção de que temos dificuldade em perceber que não governamos. Nós sabemos que não estamos a governar. E, portanto, o que é normal é esperar de quem governa que responda aos problemas do dia-a-dia e de quem está na oposição que chama a atenção para o que está mal e que proponha soluções diferentes para o futuro. Nós estamos, portanto, a olhar para o futuro. Como é que vemos esse futuro? É importante partilhar isso com as pessoas, com os nossos militantes, com os nossos simpatizantes, mas, do modo geral, com o povo português. Como é que estamos a olhar para o futuro? Deixem-me dizer-lhes como vejo as coisas. O país saiu de um ciclo de ajustamento muito duro. Mas o essencial do ajustamento que havia a fazer foi feito. Isso custou muitos sacrifícios aos portugueses, resultou em empresas que não conseguiram sobreviver, em muitas pessoas que acabaram por ficar desempregadas, resultou também num esforço grande que famílias, trabalhadores, contribuintes, o próprio Estado tiveram de fazer para convencer aqueles que nos tinham emprestado dinheiro e ajudado a resolver os nossos problemas, que nós estávamos em condições de andar pelo nosso próprio pé. E andámos pelo nosso próprio pé. Ficou tudo resolvido? Não ficou, felizmente, porque senão estaríamos todos mortos. Há sempre problemas para resolver. Há legados para poder resolver também. Legados que resultaram de muitos anos de governação, de experiências, de resultados que não estavam em linha com aquilo que era mais sustentável para o futuro. É preciso ainda atacar o desemprego, a dívida que atinge muitas empresas, que às vezes se reflete em crédito mal parado nos bancos. É preciso pôr a nossa economia a crescer com mais força. É preciso apostar mais na inovação, na competição. Afinal, temos um mundo global para o qual precisamos de olhar com mais atenção ainda, não apenas porque fomos obrigados pela crise, mas porque ele tem muitas oportunidades que podem ser importantes para que o país cresça e crie mais emprego. Temos hoje melhores condições para olhar para esse futuro do que tivemos há uns anos atrás. Há uns anos estávamos na desgraçada situação de não ter grande liberdade para decidir a maior parte das coisas da nossa vida. Uma parte muito significativa do que tínhamos para decidir estava decidido. Hoje não. Hoje os nossos graus de liberdade aumentaram. É importante que possamos escolher bem. Não podemos desbaratar as condições que tanto nos custaram a reunir para poder decidir com mais liberdade. Penso que o governo que nos governa hoje e a maioria que o apoia no Parlamento está a desperdiçar oportunidades, está com muito irrealismo a criar condições para que uma parte do que alcançamos no passado recente seja desperdiçado e para que mais dificuldades possam vir no futuro. Não somos, nem desejamos ser, uma espécie de oráculos da desgraça. Esforçámos-nos muito para que as coisas pudessem ser melhores. Não nos entusiasma que possam ficar pior. Mas se o governo prosseguir, a estratégia que está a prosseguir, vão ficar pior. É tão certo como estarmos aqui. Para que as coisas melhorem, nós temos de ter os pés assentes na terra, de ver as coisas como elas são e de fazer escolhas que estejam de acordo com as nossas realidades. A nossa realidade mostra que o país tem muito menos déficit do que tinha antes. Muitos disseram, anos a fio, que nós não conseguiríamos ter um déficit não superior a 3% em 2015. As contas estão feitas, estão disponíveis. Se descontarmos tudo o que foi o reflexo das situações financeiras na banca, resultariam num déficit de 2,8% em 2015. Parece ser uma boa base de partida. Há muitos anos mesmo, que o país não tinha um déficit tão baixo. Mas ainda é um déficit. Segundo, tínhamos quase 17% de desemprego. O ano passado tivemos pouco mais de 12%. Ainda é elevado. Mas parece que o caminho que foi seguido era um caminho correto. Melhorar as perspectivas de emprego para as pessoas e, em particular, para aqueles que são desempregados há mais tempo. O que é preciso para criar emprego? O que é preciso para que a confiança impulsione a economia, novas empresas abram a porta, exportem mais, acrescentem mais valor aos seus produtos? É preciso que exista uma estratégia económica que seja amiga das empresas e do investimento. Este governo tem a estratégia oposta. Acha que todo o caminho que vinha sendo seguido de melhorar o ambiente para as empresas investirem, atrair mais investimento externo e, dessa maneira, poder criar mais empregos, não satisfaz no curto prazo. O atual governo acha que é muito melhor criar condições para que o rendimento das pessoas aumente rapidamente no curto prazo. E se isso acontecer, as pessoas gastarão mais, e gastando mais, talvez as empresas possam aí ver oportunidades. Esse caminho foi seguido no passado, deu um desastre económico de enorme dimensão. Vai uma grande diferença entre o tempo em que esse caminho foi seguido no passado e o que estamos hoje a viver. Nesse tempo, Portugal ainda podia fazer muitas asneiras. Se tivesse parado de fazer asneiras a tempo, não teria precisado de um resgate. Agora, qualquer asneira, qualquer erro mal calculado, tem um custo muito maior do que teria há uns anos atrás. Estamos sob uma vigilância muito apertada. Aqueles que acumularam problemas durante muitos anos são sempre mais vigiados. É assim. Os países que no passado tiveram problemas, mas que conseguiram ter contas equilibradas durante uns anos, tiveram sempre olhos mais benevolentes. Aqueles como nós, que se portaram pior, que tiveram pior desempenho anos a fio, tiveram sempre um olhar mais exigente. Podemos culpar o exterior por isso. Mas nós sabemos que de fora de Portugal só olham para nós dessa maneira porque nós nos pusemos a jeito. Estamos outra vez a pôr-nos a jeito para sermos olhados de fora com desconfiança. Se isso acontecer e persistir, então menos investidores irão colocar dinheiro em Portugal. Se vier menos dinheiro para Portugal, para as nossas empresas, para criar novas empresas, isso significa que cada vez mais estamos dependentes dos nossos recursos. Mas os nossos recursos são poucos. Temos muitas dívidas para pagar, e ou pagamos as dívidas ou investimos no futuro. As duas coisas não dá. É assim. Então, se o Estado tem muitas dívidas para pagar, se a maior parte dos privados tem muitas dívidas para pagar, como é que a gente faz? Assusta e afasta os investidores que podem acreditar em nós e que nos podem ajudar a crescer? Imaginem uma família que teve uma desgraça. Não vamos agora aqui discutir culpas, se teve muita responsabilidade ou não na desgraça que lhe aconteceu. Mas vamos supor uma família a quem aconteceu uma desgraça. Ficou sem nada. O que é que se espera que ela possa vir a fazer? Que seja ajudada, evidentemente, para ter outra oportunidade. Aqueles que a ajudam, a primeira coisa que perguntam é saber se os investimentos que vai fazer se vão ter retorno ou se vão ficar a vida toda de mão estendida à espera que lhes emprestem para viver. alguém que precise de recuperar a sua exploração agrícola, que precise de investir numa nova embarcação, porque a sua desapareceu, que precise de criar um equipamento que, por qualquer razão, por qualquer tragédia, ficou inutilizado e sem o qual a sua fábrica, a sua indústria não funciona. Se essa família precisar de alguém que lhe empreste para poder retomar a sua vida e a primeira coisa que faz é dizer mal de quem lhe empresta, é pouco provável que venha a ter muito sucesso. O governo que nos governa hoje e a maioria que o apoia comportam-se assim. Todos os dias negam a realidade. São partidos, na sua maioria, não sei qual deles é mais água ou mais azeite, mas são partidos que, na sua maioria, se comportam de uma forma anti-mercado, anti-investidores, anti-economia. E quando os ouvimos, ouvimos esta sexta-feira no Parlamento, a sua convicção é de que tudo seria muito melhor se fosse o Estado a tomar conta de tudo. Esta é a sua marca, é a marca deste governo e desta maioria. O que era bom era que o Estado tomasse conta de tudo. Com esta mentalidade, vai ser muito difícil o Estado ter meios para tomar conta, seja do que for. Tomar ao Estado, portar-se de acordo com aquilo que são as exigências de hoje. O Estado leva uma parte muito significativa da nossa riqueza através dos impostos que pagamos. Se tivermos de pagar ainda mais, fica pouco para investir no que é preciso. É esse o problema que temos hoje. Temos um governo que se quer comportar como rico a tomar conta de tudo, mas que não tem dinheiro para tomar conta de nada. E faz de conta que podemos fazer a vida de rico. Dizem-me assim, bem, mas isso devia ser bom para a oposição. Na oposição, nós também gostaríamos de fazer de conta que a realidade é outra e de que o Estado podia tomar conta de tudo e arranjar dinheiro para tudo, porque não prometer tudo a toda a gente? Porque essa não é a maneira como nós vemos as coisas. Nós levamos as coisas a sério. Quando estamos no governo e quando estamos na oposição. Se os países se governassem dessa maneira, não havia países pobres. Não havia desemprego em parte nenhuma do mundo. Teríamos, fosse no norte mais desenvolvido ou no sul, que passou por experiências mais longas de crises sociais e económicas, muita prosperidade. Se fosse essa solução ideológica a resolver o problema, eu garanto-vos, não havia problemas no mundo. Punhamos toda a gente com o Estado à sua porta, em liberdade, a fazer os investimentos e a cuidar do nosso futuro. Porquê é que isso não acontece então no mundo? Porquê é que os países não são todos prósperos? Pela simples razão de que, muitas vezes, não fizeram as escolhas políticas certas. Há um ponto em que estamos, portanto, muito de acordo com aqueles que nos governam hoje. A política é quem comanda. Os países que tiveram anos a fio má política deram-se pior e pagam um preço por isso. Os países que têm melhores políticas são mais desenvolvidos. Quais são os países mais desenvolvidos do mundo? São os países comunistas? Foram comunistas? O comunismo faliu estrondosamente em toda a parte e até onde teve o seu berço, que foi, como todos sabem, na Rússia. O comunismo faliu. O que mais os que foram comunistas querem foi entrar para a União Europeia e poderem aceder a economias de mercado com investidores e liberdade para investir. É o que eles mais querem. O socialismo que existia há 40 e há 50 anos oferece prosperidade em alguma parte do mundo? não se conhece. A maior parte dos socialistas na Europa, a partir dos anos 80, puseram os pés na terra. E em vez de defenderem as nacionalizações em todo lado e aquilo a que se chama a socialização dos problemas financeiros, abriram ao mercado. E os países como a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, os países, portanto, que na Europa foram mais socialistas nesse sentido, hoje são países que preservam políticas sociais muito avançadas, mas que não confundem políticas sociais avançadas com socialismo. E, na verdade, as pessoas escolhem na saúde, na educação, no apoio social, se querem infraestruturas públicas ou infraestruturas privadas. E não deixam de ser sociedades muito desenvolvidas. Então, se as sociedades pobres e subdesenvolvidas são rigorosamente aquelas que fizeram escolhas que no passado eram escolhas contra a sociedade de mercado, muitas vezes contra a própria democracia, porque haveremos nós de acalentar em Portugal a ideia de que essas soluções possam ser a chave para o futuro? Quando eu ouço no Parlamento os partidos da maioria responsabilizar o PSD e o CDS-PP pelo desemprego que se registou no passado, pela recessão que tivemos, pelas medidas duras da austeridade, pergunto-me a mim próprio, será que aquelas pessoas acreditam no que estão a dizer? Será que aquelas pessoas que no passado foram responsáveis pela bancarrota em Portugal, acham mesmo que todos aqueles que se esforçaram por tirar o país da bancarrota é que são responsáveis por termos conseguido ser bem-sucedidos? E que isso é mau? É uma pena que tenha acontecido assim? Se quem governa hoje quer prometer prosperidade para o futuro, está em primeira linha a desfazer tudo aquilo que permitiu ao país recuperar, o que é que se espera que venha a acontecer no futuro? A demagogia e o populismo tomou conta do nosso debate político. E nós temos de denunciar isso. Não podemos alinhar com isso. Tomara eu, quando fui Primeiro-Ministro, que a remoção das políticas da austeridade pudesse ser mais rápida. Pois se nós só tomámos aquelas medidas porque o país estava em bancarrota, alguém, no seu perfeito juízo, se põe a cortar salários ou pensões se tiver melhores alternativas? Ninguém. Quem começou esse trabalho não foi o engenheiro Sócrates, no governo do Partido Socialista? Foi. Porquê? Não tinha outra hipótese. Não tinha outra solução. Se remover medidas de austeridade significa alguma coisa, significa o sucesso das políticas que nós fizemos nos últimos anos. Se não tivéssemos sido bem-sucedidos, hoje o governo não estava a remover austeridade nenhuma, estava a anunciar novas medidas. Estávamos como no PEC 4. Quem não se lembra do PEC 4, socialista, a prometer cortar nas pensões, como já se tinha cortado nos salários da função pública? Tudo, tudo para resolver a situação que o mundo nos tinha criado. Os socialistas continuam a olhar para a realidade e a recusar vê-la. Foi por isso que o Primeiro-Ministro disse ainda há muito pouco tempo que o crescimento em 2015 não foi real, foi aparente. A gente ouve e não dá para acreditar. O crescimento do ano passado não aconteceu. Há dois anos, se calhar, também não aconteceu. Nós estamos a crescer desde 2013. Para o atual Primeiro-Ministro, isso é aparente. Portanto, de uma assentada, aquilo que são os nossos dados oficiais não existem. O que diz o Banco de Portugal, o que diz o INE, o que representam as contas públicas, isso é aparente. Porquê é que é aparente, perguntamos nós? Porque não foram os socialistas a dirigir o governo? Se fossem os socialistas a dirigir o governo, o crescimento era real? Assim é aparente? Porquê é que se nega à realidade? Segundo, vamos supor que era aparente, diz o Primeiro-Ministro, em 2015, no final do ano, as coisas complicaram-se. É verdade. Ah, isso é verdade. O último trimestre de 2015 não foi como o primeiro nem como o segundo. A partir do terceiro trimestre, as coisas começaram-se a alterar. E no último trimestre do ano, quando houve mesmo a perspectiva de crise política e quando se percebeu o que ia representar a vinda de um governo da atual maioria, é verdade. O investimento parou. As pessoas tiveram medo. E, de um modo geral, a atividade económica abrandou. Isso é verdade. Mais responsabilidade tem a atual maioria por ter criado essa situação. Mas se é assim, se as coisas no final do ano de 2015 estavam mais difíceis em resultado da escolha política que o Parlamento fez, e se isso constitui um problema para 2016, como é que o Governo vem dizer, da mesma maneira, que não há problema nenhum em 2016? Reparem bem, isto não se pode levar a sério. Das duas, uma. Ou o que se passou em 2015, no final do ano, tem implicações para 2016, e eu acho que tem. E então é preciso rever as contas e as previsões para 2016, e isso o Governo não fez, ou então o que se passou no final de 2015 não tem importância nenhuma, e se não tem importância nenhuma, não vejo nenhuma razão para que o Governo se venha desculpar com o que se passou em 2015. Agora, dizer que em 2015, como nós estávamos a governar, as coisas estavam mal, mas agora, como é o PS que está a governar, as coisas estão bem e não é preciso mexer em nada, é aquilo a que se chama uma pantomimice. Na verdade, nós sabemos muito bem porque é que o Governo não quer rever as contas. Não quer rever as contas porque, se as revisse como precisava, tinha de dizer aos portugueses que a realidade não vai ser aquilo que eles estão a prometer. E este filme já aconteceu em Portugal. Nós já vimos isto. Governos que metem a cabeça na areia, que não querem ver a realidade, obrigam o país a pagar um preço muito mais elevado para resolver os problemas no futuro do que teriam de pagar se os resolvessem em devido tempo. Este governo está a desperdiçar muitas oportunidades. Nós podíamos estar hoje a substituir dívida antiga mais cara por dívida mais barata. Isso significaria pagar menos em juros, ter mais dinheiro, de certa maneira, para a saúde, para a educação, para o apoio social. Nós precisamos dele. Vamos desperdiçá-lo em juros mais caros. No entanto, o Governo diz, vamos ter poupanças em juros. De onde é que vêm? Perguntamos nós. De onde vêm essas poupanças? São ficcionadas. Não existem. Então, se não existem, o que é que vai acontecer para o próximo ano? O que vai acontecer é que, por mais boa vontade que haja do lado de toda a gente, e toda a gente está cheia de boa vontade, haverá um dia em que o Governo vai ter de corrigir as coisas. Espero que nesse dia não se queira pôr ao fresco. Porque, deixem-me dizer, porque em 2011, quando o governo do Partido Socialista se demitiu, ninguém o deitou abaixo. Foi o Partido Socialista que se demitiu. E pôs-se ao fresco achando que ainda ia há tempo de passar a outros negociar o resgate que sabia que era inevitável. Eu lembro muito bem do então Primeiro-Ministro ter ficado furioso pelo Ministro das Finanças ter pedido o apoio externo. Ele não queria. Ele queria que fosse outro governo a pedir. Que fosse outro a pedir. Eles não podiam pedir. Mas como já não havia dinheiro, teve mesmo de pedir. Mas fê-lo contrariado. Se viesse outro, diria que teriam sido os outros. Eles não tinham nada a ver com aquilo. Este filme a gente já viu. Eu espero que este governo não se demita às primeiras dificuldades. Nós, no PSD, não temos pressa nenhuma de voltar ao governo. Nós não andamos a reclamar a queda do governo. Nós não andamos a pedir eleições. Este governo não representa uma boa escolha para o país. Mas uma vez que já tomou as decisões todas, que são relevantes, para que as coisas corram mal, este governo deverá ter a responsabilidade de corrigir os erros que cometeu. E, portanto, eu espero que a maioria que governa hoje o país aprove o orçamento para 2017 e aprove o orçamento para 2018. Não contem connosco para esse efeito. Não vale a pena virem criar crises políticas e vir depois dizer que a culpa é do PSD, porque a gente não tem culpa nenhuma. Não somos nós que estamos a governar, não é de nós que depende o apoio ao governo. É da maioria que está no Parlamento. E essa maioria é responsável pelo Programa de Estabilidade, pelo Programa Nacional de Reformas, pelo orçamento para o próximo ano e por endireitar aquilo que vão e já estão a estragar. Eu espero bem que sejam os partidos desta maioria e este governo a corrigir aquilo que hoje estão a decidir. Quero terminar dizendo que em democracia nós devemos viver com liberdade. Ela dá-nos a possibilidade, sem ferir a liberdade dos outros, de poder dizer o que pensamos, livremente, confrontar as nossas ideias, substituir os governos sem ter de recorrer à violência, poder, portanto, viver uma vida com a possibilidade de cada um fazer as suas escolhas. Mas se de um lado vivemos com essa liberdade, do outro lado temos de viver com responsabilidade. Uma coisa tem de ser o reverso da outra. Nós podemos ser livres para dizer o que queremos, mas depois temos de ser consistentes com aquilo que dizemos. Hoje, quem nos governa tem uma responsabilidade grande. Como vos transmiti aqui, eu julgo que essa responsabilidade um dia terá de ser apurada. Mas, num sistema democrático, aqueles que governam têm de ter a oportunidade de mostrar aquilo que vale. E essa é a razão porque o PSD, ao contrário do que aconteceu com o Partido Socialista no passado, quando nós estivemos no governo, não anda todas as semanas a gritar pela demissão nem de ministros, nem do primeiro-ministro, nem do governo. E não estaremos à espera de poder mandar o governo borda fora apenas porque discordamos dele. Porque há de vir aí um tempo em que nos vão dizer: se discordam, corram com o governo. Peçam eleições. Quem está hoje no governo não gosta da nossa oposição. Queria que nós apresentássemos moções de censura, que tentássemos criar problemas na coligação do governo, que tivéssemos pressa, que lhes dessemos um pretexto. Não damos. A sua responsabilidade é governar. A nossa é preparar o futuro. Se cada um de nós estiver à altura das suas responsabilidades, quem ganha é o país. Porque as pessoas poderão sempre escolher com mais liberdade e com mais responsabilidade. Mas o tempo, julgo eu, mostrará que os socialistas aprenderam pouco com o passado. Estão a repeti-lo de uma forma assustadora. E se isso vier a acontecer, então quero dizer-vos, não basta ganhar umas futuras eleições. Porque da próxima vez será muito mais difícil. Era importante, por essa razão, que não se cometessem tantos erros como no passado. E a denúncia pelos erros que estão a ser cometidos cabe-nos a nós. Cabe-me a mim, como presidente do PSD, mas cabe a cada um de vós, aqui nesta sala também. Não fiquem à espera apenas da intervenção de alguns. Todos temos, na nossa militância, na nossa participação cívica, o dever de não encolher os ombros, de não nos calarmos, de chamarmos a atenção para os problemas e, de preferência, para os podermos corrigir com as nossas soluções. Hoje o país sabe o que nós pensamos e, em particular, como estaríamos a governar. Mais de 38% dos eleitores desejavam que isso acontecesse. Não é pouco. Sobretudo, depois do tempo que vivemos. Estamos, portanto, muito acompanhados. Nunca se sintam isolados. E há muita gente em Portugal que está apreensiva com o que se está a viver. Muita gente. As pessoas gostam de ter mais dinheiro no bolso? Toda a gente gosta. De ter mais facilidades? Toda a gente gosta. Mas as pessoas percebem que há aqui qualquer coisa que não bate certo. Há aqui artificialismo a mais. E por isso estou na expectativa de saber até onde é que isto dura. Até onde é que isto aguenta, uma vez que não há dinheiro. Até onde é que podemos fazer de conta que as nossas restrições não são o que são. Essas pessoas esperam que o PSD não tenha medo de dizer o que vai mal. É aquilo que nós temos de fazer em conjunto. Temos de preparar as eleições autárquicas, cá estaremos, com a digital, com as concelhias, para ver se escolhemos os nossos melhores candidatos e se temos os melhores a servir a causa pública. Cá estaremos, este ano, a ajudar os nossos companheiros nos Açores, que também vão ter eleições regionais. Mas cada um de nós tem a obrigação de dizer a quem votou em nós. E há aqueles que não votaram, mas começam a estar desconfiados que este caminho pode não dar bons resultados, que havia uma alternativa. Há outra maneira de fazer as coisas. Mas para que essa outra maneira de fazer as coisas possa funcionar, é preciso apoio. Apoio político. E é à procura desse apoio que nós temos de ir. Estando na oposição, não devemos louvar-nos apenas na comunicação social para chegar às pessoas. É preciso ir ter com elas diretamente também. E já o disse numa recente reunião com estruturas distritais, eu estou muito disponível para poder participar em muitas ações de mobilização do nosso partido, da JSD, dos TSDs, dos nossos autarcas. Mas é muito importante que todos nós estejamos disponíveis para estar com as pessoas. Não vale a pena tratar só da nossa mobilização interna, porque não precisamos de nos convencer uns aos outros. Precisamos é de ir ter com as pessoas, de falar com elas. Reparem bem que muito daquilo que temos para lhes dizer dificilmente chega aos ouvidos delas se nós próprios não formos lá falar com elas. O enviesamento comunicacional no nosso país hoje é muito elevado. De tal maneira que o debate político é uma caricatura de qualquer debate sério. As coisas não são debatidas nem com profundidade, nem com seriedade. As pessoas hoje que tenham verdadeiro e genuíno interesse em saber o que se quer, o que se pensa, o que se propõe, precisam de ouvir diretamente. E essa é a nossa função como grande partido. Os nossos autarcas, os nossos jovens, os nossos trabalhadores, os nossos militantes, os nossos simpatizantes têm hoje a obrigação de ter um contacto de norte a sul do país com as pessoas que eu acho que é insubstituível. O partido não pode ficar apenas à espera que as coisas acabem mal para poder dizer às pessoas: nós tínhamos razão, agora deve ser a nossa vez. Nessa altura vai ser muito tarde. Nós precisamos chamar a atenção das pessoas hoje sobre o que se está a passar. E isso obriga-nos a sair do nosso conforto, a ir ter com elas e a dizer-lhes o que pensamos das coisas. É uma missão militante e cívica que todos devemos abarcar. Espero que não vos falte energia e vontade para o fazer. Estão num partido que está associado em Portugal a momentos que foram dos mais importantes na vida do país. Momentos de desenvolvimento económico e de progresso e momentos, de outro lado, de grande sacrifício, mas de recuperação do país. Provámos, portanto, nos melhores e nos piores momentos, porque passámos coletivamente, que só nos interessa Portugal e os portugueses. É isso sempre que pomos acima de tudo. Como partido personalista que somos, como partido reformista que somos, como partido interclassista que somos, como aqui foi recordado, e muito bem. Mas isso é preciso que na nossa alma seja transmitido todos os dias na sociedade portuguesa. Que não vos falte essa vontade, porque a mim também não falta. Muito obrigado.